Pai, nós, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos para fazer a Tua obra, meu Senhor. Fazer a Tua obra, Pai. Tu nos deste, Pai, os dons espirituais. Mediunidade é um presente Teu. E é um presente que nós queremos usar enquanto nós estivermos sobre a face da terra. Porque, Senhor, é através desse presente que nós estreitamos a comunhão contigo. E eu te agradeço, meu Pai. Deixa o lote da morte. Moça, antes da gente começar, deixa eu explicar uma coisa com relação a este médium. Você sabe que no último domingo teve uma preparação. Hoje também, com todos. Só que houve uma preparação muito intensa com este médium para o que está por vir. Então, ele vai precisar, moça, de você para acalmá-lo por causa da quantidade, o quantum energético que está nele. Não só do alto, como do próprio espírito dele. Preste bem atenção. O espírito dele. Entendeu? Você sabe do que eu estou falando. Muito bem. Estamos aqui no momento difícil, um momento complicado para a humanidade. Muita gente sofrendo, muita gente chorando, muita gente em depressão, muita gente angustiada, muita gente surtada por causa do que está acontecendo. Mas foi escolha da própria humanidade. Escolha por quê? Por causa dos pensamentos, das emoções, das atitudes, das condutas, das escolhas. A própria humanidade escolheu isso, porque já era para esse vírus ter saído. Já era para ele ter saído. Ele ficou mais forte ao invés de ter saído. Por que que isso aconteceu? Porque a humanidade escolheu que isso acontecesse. E não importa o que se faça. Entenda bem. Você vai entender o que eu estou dizendo. Não importa o que se faça. O vírus é espiritual. E vai desencarnar quem estiver numa vibração densa. Densa, que eu digo, abrange um amplo sentido. Raiva, ódio, soberba, orgulho, egoísmo, todas as paixões que vocês já conhecem. Crimes de todo tipo. Vai ser pego por essa doença, mas é necessário que se esclareça muita coisa, porque não são todos que desencarnarão desta doença. Vão desencarnar de outras formas. Aí vão perguntar: Exu, Lorde da Morte, por que político tal e político tal não desencarna? Desencarnou gente boa. Fulano de tal que eu conheço era gente boa. Será? Será que ele era gente boa? Ah, mas ele era de família. Botava comida em casa. Mas como estava o interior dele? Ele tinha algum vício? Ele era cachaceiro? Fumante? Usava drogas? Ah, ele usava a droguinha dele, mas era gente boa. Mundo regenerado tem vício? Tem droga? Como é que ele era em casa? Na rua ele era legal. E em casa? E no trabalho? Por que que político tal não desencarna? Por quê? Por que que artista tal não desencarna? Porque o corpo mental inferior deles, desses que vibram com o mal, tô falando dos que vibram com o mal, está sequestrado. Está lá embaixo, nas trevas. E a gente fica tentando de tudo para recuperar esse corpo mental inferior, para quando ele desencarnar, ele não ser puxado para lá e não prepararem ele de novo para ele reencarnar e continuar fazendo maldade, continuar fazendo besteira, porque podem ter certeza, se eles desencarnarem com o corpo mental inferior deles, lá embaixo, eles vão ser atraídos para lá, para a prisão que tem lá, e vão ser preparados tudo de novo, e vão reencarnar como marionetes, todos bem preparadinhos, para serem ditadores, corruptos e tudo mais. Então a gente prolonga a vida deles, deixa eles com bastante saúde, para ver se dá tempo de recuperar esse corpo mental inferior. Ah, mas é para benefício dele? Não. Para a humanidade. Não é para ele ser salvo. É para a humanidade. Porque quando o corpo mental inferior dele for recuperado, aí a gente providencia o desencarne. Ele vai ser recolhido, muitos deles, e vão ser mandados para outro planeta. Um planeta primitivo. É necessário que se entenda, porque por isso que tem muito político aí que está bem complicado, que está com bastante saúde. Entenderam agora como é que a providência divina funciona? Ah, mas fulano era tão bom, só fazia o bem, desencarnou, morreu. Para vocês isso é ruim, mas para o fulano que era muito bom, é alegria. Júbilo, ele voltou para o seu lugar de origem. Porque esse que é bom não é daqui. Porque aqui não é bom. Ele foi para cima. Você viu o corpo dele num caixão, sendo apodrecendo e verme comendo. Será que é ele que está ali ou é uma roupa velha? Não é ele que está ali, apodrecendo naquele caixão, por mais que a imagem seja feia. De um corpo apodrecido, pútrido, cheio de verme, ele não está ali, ou ela. Ele foi para o seu lugar de origem, para uma dimensão mais alta, e lá sim ele está tendo a verdadeira felicidade. Pergunta para eles lá se eles querem voltar. Se Deus chegar para você agora e dizer: você cumpriu com a tua missão, vou colocar outro no teu lugar, que vai ajudar bem o Pedro, até melhor do que você. Pode vir. O que, que você vai falar para ele? Eu quero ir. Que você quer ir. É. Você tem medo de ir? Não. Você tem medo de ver o seu corpo no caixão apodrecendo? Não, eu estou me preparando para deixar ele ir. Qual é a sua maior vontade? De ir. De voltar. Você se sente bem aqui? Na Terra? Com pessoas que não te compreendem? Que não te entendem? Que te atacaram a vida inteira por você ser quem você é? Por causa da tua luz que incomodava eles, porque muitos deles são espíritos das trevas encarnados? Porque são? E a tua presença incomodava? Eles podem não lembrar. Mas sente, todos têm o seu magnetismo próprio. Todos são médiuns. Eles sentiam quem você era. Por isso te atacavam. A mesma coisa com este, a mesma coisa com aquela, e com você também. Porque vieram para algo grande, voltado para a luz. E isso incomoda muito as trevas. Por isso, eles vão usar todos os seus instrumentos encarnados para quererem trucidar vocês. Tentaram matar esse aqui, né? Os espíritos das trevas. Já teve acidente de moto. Teve acidente de bicicleta. Que ele desmaiou e bateu com a cabeça na parede. Agora vão dizer assim, ele bateu com a cabeça na parede. Eu não disse que ele era louco? Que esses espíritos não existem? Que são N personalidades, são muitas personalidades que ele tem, né? Francisco Cândido Xavier também era esquizofrênico, então? Ele também tinha muitas personalidades. Os outros médios que existem, existem, que eu digo, encarnados, e que desencarnaram, Eurípides, que desencarnou, ele também era esquizofrênico, então. Bezerra de Menezes era esquizofrênico. É assim? Jesus Cristo era esquizofrênico também, então. E muitos outros médios, que nem são conhecidos e têm uma mediunidade afloradíssima, são esquizofrênicos. Se eles tiverem uma queda e bater com a cabeça no chão, mexeu lá dentro. Será que precisa acontecer sempre alguma coisa com muito impacto para que se acredite? Porque a humanidade é incrédula. Tem que acontecer algo que seja muito forte para eu acreditar. Só acredito vendo. E mesmo vendo, eu ainda tenho dúvidas. Vamos lá. Parece que o sétimo selo do Apocalipse foi aberto. Parece que o anjo tocou a trombeta. Parece que o primeiro ceifador ficou mais forte. Será que ele vai ficar mais? Então, se vocês querem que ele fique mais forte, continuem pensando da forma que vocês estão pensando. Continuem sentindo da forma que vocês estão sentindo. Continuem agindo da forma que vocês estão agindo. Eu não estou falando para todos. Não estou falando para todos. Mas eu estou falando para a maioria. Porque é a maioria. A grande maioria. Esmagadora maioria. O abismo está indo embora. Quem sintonizar com o abismo, vai junto com ele. Porque o abismo está saindo. Não vai existir mais abismo. Quem sintonizar com os espíritos que estão lá no abismo, que já estão todos condenados, só esperando para ir embora, e muitos já foram, outros mais vão, vai embora com eles. Vai para o mesmo planetinha que eles. São muitos planetas. Uns vão para cá, outros vão para lá, outros vão para lá. Cada um para um setor diferente do universo, porque existem setores. Todos para planetas ainda mais na periferia da galáxia. Nós vamos falar da política. O povo gosta de política, né? Quem você defende, a esquerda ou a direita? Você defende a esquerda? Não, você é da direita. A direita é melhor. Pois eu digo. Cuidado. Cuidado com o que tu defendes. Porque pode ser que nem a esquerda e nem a direita é tão bom assim. Será que o Cristo é da direita ou é da esquerda? Será que ele compactua com isso? Vamos dizer um pouquinho do plano dos espíritos das trevas, porque eles são sagazes, astutos. O que que eles fazem? Primeiro vamos falar dos políticos. É maravilhoso o que acontece. É lindo. Mas os políticos vão ver este espírito usando este médium e vão gargalhar com seu uísque na mão, seu 12 anos, e dizer que ele é louco. Aguarde o desencarne, porque a morte é serena. Vamos lá. Políticos que querem poder. Políticos que querem voz de comando. Políticos que querem aplauso. Políticos que são vaidosos. Políticos que são orgulhosos, soberbos, gananciosos. E muitas outras chagas. Se existe político assim, será que existe? Se existe, alguns são assim, não é? Será que é a minoria ou a maioria? Aqueles que são assim não são todos. Mas eu acho que é a esmagadora maioria. Muitos. Tem gente séria lá, mas são poucos. Aqueles que são assim, desse jeito que eu falei agora, com essas paixões, com essas chagas, entram em sintonia com quem? Fala pra mim, rapaz. Com quem que eles entram em sintonia? Com quem? Perdeu a voz, rapaz? Não. Tá com medo de mim? Eles entram em sintonia com os espíritos das trevas. Muitos deles sintonizam com magos negros, espíritos extremamente perversos, ditadores, que são desse jeito, orgulhosos, soberbos, vaidosos, gananciosos, querem voz de comando. Então, a sintonia mental entre um e outro. Entrou em sintonia, o que o mago faz? Existem políticos que são fãs de políticos antigos. Não existem. Tem uns que são fãs de muitos políticos, não é? Fala um político antigo, assim, muito famoso, qualquer. Bem antigo. Bem antigo, é o que a gente mais fala, o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, gente boa. Esse não era ruim. Esse era gente boa. Mas tem muito político que é fã do Getúlio Vargas, não tem? Então tá, vamos lá. Esse é gente boa. Não. Tem gente encarnada desse aí. Não. Getúlio Vargas, gente boa. Ele é bom. Não estou sendo irônico, estou falando a verdade. Foi um bom homem. Tem político que é fã deste homem, não tem? Tem. O que o Mago Negro faz? O que eles vêm fazendo? Com muitos políticos na Terra, não só do Brasil, mas do planeta inteiro. Vamos falar do Brasil. De políticos do Brasil que são fãs do Getúlio Vargas. São fãs dele. O Mago Negro aparece quando ele dorme. Ele desdobra, o Mago Negro desdobra ele e aparece lá no quarto dele. O Mago Negro transfigura a sua forma perispiritual, ou seja, ele se transforma com a imagem de Getúlio Vargas e aparece para o político desdobrado e diz para ele: estamos juntos nesta empreitada. Vamos vencer o seu partido, isso, isso e isso. Vou te dar o que você quer. Vou te dar a fama, a voz de comando, vou te dar o maior posto na política. Ou seja, ele diz para o político desdobrado tudo o que o político quer. E o político diz, mestre Getúlio, eu aceito. Isso, eu estou só usando o exemplo que você usou. Mas tem alguns aí que são fãs de Getúlio. E eu digo que tem magos negros tomando a aparência dele e de outros antigos. Estou dando um exemplo. E o mago negro dá um comando hipnossugestivo para esse político, para ele não ter que ir lá toda noite. E toda noite que o político dormir, ele desdobra para um reduto das trevas. Ele desdobra para um laboratório, na subcrosta planetária, ou em cavernas encrustadas nas rochas, que são os lugares que os magos negros gostam de fazer os seus laboratórios com os cientistas do mal, desencarnados. Abaixo dos solos dos oceanos, bem na subcrosta. Desdobra e a imagem é bonita de se ver, Senhor. Bonita de se ver. Bonita entre aspas, para não dizer o contrário. Porque é para chorar, não é para rir, não. É para chorar. E o político desdobrado fica em cima de um esquife, o perispírito dele ali, alimentado, com um tubo na boca, dormindo, mas a mente funcionando, consciente, que ele quer aquilo. Ele aceitou? Ele quer aquilo. O mago negro coloca um tubo na boca dele para o perispírito dele ser alimentado com nutrientes que os cientistas fazem, criam, que eles ali inventam, porque o perispírito precisa de nutrientes. A aparência do perispírito dele é esbranquiçada. Eles ficam nus, é nu. E ali o mago negro, que é um hipnólogo, que é um magnetizador, com muita força mental, com muita disciplina, com um psiquismo muito forte, uma força psíquica muito grande, ele começa a fazer uma lavagem extracerebral no político. Começa a hipnotizar. Hipnotizar como? Dizendo tudo que o político tem que fazer. E é claro, não é nada bom. Ele faz uma reprogramação. Ele faz uma reprogramação no político, mental e emocional. Reprograma. Ele vai tirando da mente do político todas as lembranças e conceitos do que é bom, do que ele aprendeu, eticamente falando. Bom, ele tira essas lembranças, vai tirando tudo. Tira tudo. E ele insere uma memória artificial. Ele insere um chip, um aparelhinho, lá no cérebro perispiritual do político, com uma memória artificial, com tudo o que ele deve fazer, com conceitos e lembranças que o mago negro criou, conceitos totalmente deturpados da realidade, totalmente deturpados. E se esse político tiver algum conhecimento religioso do Cristo, ele tira também tudo que ele aprendeu de bom do Cristo e coloca uma memória artificial, uma lembrança e conceitos artificiais com interpretações totalmente deturpadas do que o Cristo ensinou. Porque este político arrasta multidões, não arrasta? Vamos supor ele sendo da direita ou esquerda, não importa. Tem um monte de gente que defende a esquerda de qualquer jeito, não é? E tem um monte de gente que defende a direita de qualquer jeito. Ou seja, o político influencia muitas mentes. Arrasta multidões. E é isso que o mago negro quer. Porque ele não trabalha com pessoas individual. Ele quer tudo que está ligado ao todo, à humanidade. porque ele não quer o progresso da humanidade. Então ele vai logo em alguém que arrasta multidões, porque ele não precisa obsediar um por um. Através daquele sozinho, já obsedia um monte de gente. Faz uma hipnose coletiva. O político vira um instrumento e tanto das trevas na mão do mago negro, com as pessoas que ele está arrastando, com o jeito dele de ser, com o que ele fala, com o que ele ensina. As pessoas ficam iguais a ele. Se ele está todo programado para trazer tudo que é ruim, as pessoas também vão ficar ruim, porque ele influencia essas pessoas, então as pessoas também ficam ruim. As trevas vencem. Faz uma reprogramação também emocional. Para quê? Para quê? Para ele ficar furioso quando alguém for contra o que ele está dizendo. Coloca nele preconceitos, conceitos homofóbicos, preconceito de todo tipo, racial, de cor, preconceito social, quem é rico, quem é pobre. O político vai lá e fala, dá a entender que não gosta dos pobres, muda as emoções dele todinha e a forma dele de pensar. E ele volta para o corpo, acha que é senhor de si, senhor de si, quando fala, quando toma uma decisão, quando fala para as pessoas, quando sanciona uma lei, senhor de si, quando na verdade ele está vergonhosamente sendo manipulado por magos negros, por espíritos das trevas. Por quê? Porque entrou em sintonia com eles, porque tem os mesmos propósitos que os deles. E os artistas? Cantor, cantora, ator, atriz, e os influenciadores, influencers, não é assim? Da internet. Cuidado! Existem influenciadores com 1 milhão de inscritos no YouTube. Tem uns que têm 10 milhões. Será? O que esse influenciador fala? Qual é o conselho que ele dá? O que ele incita? Ele ensina algo de uma moral elevada? Ele evangeliza? Evangelizar não é converter em religião nenhuma, entendam bem, porque o Cristo não trouxe religião. Evangelizar não é converter a uma religião. Ele diz algum conselho bom? Diz, ué, mas eu vou, fulano de tal, dar conselhos bons. O mago negro é astuto. Ele vai fazer com que a pessoa, de vez em quando, dê uns conselhozinhos bons para não ficar muito na cara, para dar uma mascarada, porque ele não vai fazer nada que fique muito na cara. Ele é esperto. De vez em quando, ele vai fazer a sua marionete, porque é uma marionete, falar bonito, falar até palavras do Evangelho. Mas ponto crucial do que o que ele está falando, o que é? O que ele fala? Qual conselho ele dá? Ele só fala de dinheiro? Ele é muito materialista? Quais são os conselhos que ele dá? Promíscuo? Vícios? Tem vícios lá? Ele aparece bebendo, enchendo a cara, fumando. Ele incita isso? Ele exagera na tatuagem? Tatua o corpo inteiro? O que ele pinta no corpo? Qual é a parte do corpo que ele pinta? Qual é a parte do corpo que o cantor ou a cantora ou o ator e a atriz pintou? E teve gente que imitou, pintou lá também. O que ele escreveu lá? esse artista ou essa artista, seja cantor, cantora, ator, atriz, pode ser um instrumento de um mago negro. A mesma coisa, o mago negro aparece para o artista é fã de algum outro artista, seja ele encarnado ou desencarnado, o mago negro se transfigura, aparece para aquela pessoa de quem ela é mais fã e oferece tudo o que ela quer. O que ela quer, um outro artista quer? Eu quero mais fama, mais dinheiro, eu quero mais fãs, eu quero ser venerado como um deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero muitos homens, eu quero muitas mulheres. Qual é o desejo do artista? Se o desejo forem esses que eu falei e outros, sintoniza com o mago negro, porque os desejos não são muito bons. O mago negro se transfigura, desdobra, dá um comando hipnossugestivo e toda vez que esse artista dormir, ele vai lá para o Reduto das Trevas. E eu digo que eu, Exu, Lorde da Morte, estou indo lá com muitos espíritos da luz. Estou vendo muita gente famosa lá, nos laboratórios dos magos negros, sendo hipnotizados, passando por cirurgias perispirituais, com chips no cérebro, aparelhos parasitas, comandos hipnóticos de tudo que o artista deve fazer para influenciar as pessoas a fazerem o que ele está fazendo, influenciando os seus filhos, as suas filhas, fazendo com que os seus filhos e suas filhas, que muitos deles estão na última chance encarnatória na Terra, sejam deportados para outros mundos. Seu filho, sua filha. A desgraça vem, não é? O escândalo vem, mas ai de quem ele vir, porque o artista vai responder pesado por isso. E se alguém está seguindo o artista, não é vítima, porque está porque quer, porque escolheu, sintonizou, está porque quer, vai junto com ele, vai junto com o artista, porque na hora do desencarne, a fama não vai significar nada. O dinheiro não vai significar nada. A quantidade de mulheres ou de homens que o artista tem não vai significar nada. Só vai significar o que ele fez, de bom ou de ruim. E muitos desses artistas vão embora para outro mundo. Agora vamos voltar ao sétimo selo que foi aberto. Ao ceifador que está mais forte. Pois eu digo que muitos desses artistas estão para desencarnar. Não vai demorar muito. Vão desencarnar. E muitas das pessoas que os seguem vão desencarnar junto. Eu digo mesmo para os políticos e para as pessoas que seguem esses políticos, seja da direita ou esquerda. Porque o que está acontecendo? Os políticos são hipnotizados, preparados. Lembra que eu disse que há uma reprogramação mental e emocional para que o político possa influenciar muitos para o lado negativo, para a não evolução, para que existe isso, direita e esquerda, para haver separação, para um brigar com o outro, o meu é o certo, o seu não, e a pessoa fica agressiva. Porque tem gente que fica agressiva. Aí tem fanatismo, tem idolatria. Lembra da passagem que Pai Candinho disse? Apocalipse 21, 8. Os idólatras. Esses serão lançados ao fogo, não é assim? Vão queimar fogo, que arde enxofre. Segunda morte. Não é assim que está lá? São esses. O momento é apocalíptico. São esses. vai todo mundo embora. Estão sintonizando com as trevas, com o abismo. O abismo está sendo esvaziado, não vai existir mais abismo. O umbral grosso vai embora, não vai ter mais na Terra, porque a sintonia que está se transformando a Terra é outra. Outra. Quem não estiver na sintonia é pura sintonia. É só sintonia. Quem não estiver na sintonia vai ser cuspido do planeta. É simples. É só questão de sintonia. E aí, qual é a sintonia que você vai escolher estar? Nós dissemos para esse rapaz hoje: viva no mundo como se regenerado ele fosse. Deixa quem quiser te chamar de louco. Deixa quem quiser te chamar de maluco. Porque muitos dos seus amigos que estão dizendo que você enlouqueceu de vez vão embora. Muitos dos seus amigos que continuam na cachaça, pegando geral, vão embora. E não é só esse vírus que vai ceifar as vidas. Não é só esse vírus. Não é só ele. Muita gente vai desencarnar de outras formas. Vai ter gente que vai pegar o vírus e vai quase morrer, quase desencarnar. E depois vai voltar e vai ficar tudo bem. Parece que foi uma última chance isso. Quando ficar tudo bem, se curar, vai mudar ou vai continuar sendo o mesmo? Pensem, entendam que tudo é espiritual. Se você se curar, quase morreu, se curar, agora está tudo bem, vou voltar para o bar e vou encher a cara, vou voltar, vou continuar sendo egoísta, vou continuar sendo orgulhoso, vou continuar sendo soberbo, vou continuar fumando, vou continuar tratando os outros mal, vou continuar sendo grosso, vou continuar sendo antipático. Cuidado, você pode pegar de novo. Só que quando você pegar de novo, você pode desencarnar, porque a morte é serena. Então, moça, é isso que está acontecendo. Magos negros estão aparecendo para muitos artistas na hora do sono deles. Para muitos políticos, estão desdobrando eles lá para baixo e estão colocando um monte de coisa neles. Os magos negros sabem que o tempo deles aqui é curto e que eles serão deportados. Mas eles farão de tudo para levar o máximo de almas junto com eles. Eles sabem que eles já perderam. Mas eles vão fazer de tudo para levar o máximo de alma com eles. É a guerra do bem contra o mal, do diabo com Deus, do diabo com Jesus. Não é assim que se fala? Estou falando de um modo chulo. Do diabo com Jesus. Quem mais vai ganhar almas, Jesus ou o diabo? E o diabo se compraz, fica feliz em arrancar almas de Jesus por pura maldade. Então, o mago negro é o quê? É o diabo, que na sua igreja evangélica o pessoal tem medo. É o diabo. A grosso modo falando, tudo que é ruim é o diabo. As pessoas que seguem o mago negro são diabo. São Satanás encarnados. É simples. Por que os magos negros estão aqui e os dragões? Por sintonia. Sintonia com a maioria da humanidade encarnada, porque aqui ainda é um mundo de trevas. Ah, esse Exu está exagerando. Esse Exu está exagerando. Vocês estão exigindo demais. É uma reforma íntima muito intensa, muito forte. Não dá para mim. Tá bom. Já não dá para você há umas 30 encarnações. Pela 31ª não está dando ainda. Vai continuar não dando? Então vai continuar não dando lá no planeta primitivo, por muitos milênios. Vai desencarnar, vai encarnar de novo. Vai desencarnar, vai encarnar de novo. Vai desencarnar, vai encarnar de novo. Vai ficar lá, vai ficando. 1000 anos, 2000, 3, 4, 5, 10... E o que vai acontecer lá não é nada bom. Lá não tem cerveja. Lá não tem cigarro. Lá não tem droga. muitos políticos lá, tem determinados mundos, que lá o político não vai ser o chefe. Ele vai sofrer o que os políticos de lá fazem. Ele não fez aqui? Vai sofrer lá. Lei de ação e reação. Ação e reação. Uma coisa tão simples. Uma simples lei da física. E a maioria não entende. Pensamentos são escolhas. Sentimentos são escolhas. O que se fala é escolha. O que se escreve é escolha. Pensamentos. Cuidado com o que você está pensando. É escolha. É decisão. Quantas vezes mais, moça, vai ter que vir alguém falar? Há 2000 anos, veio um espírito de alta estirpe, de alta hierarquia espiritual. Muito além da evolução humana, mas muito distante mesmo. Não precisava encarnar. Não tinha mais karmas. Não tinha mais corpo astral. Vivia numa dimensão muito alta, no verdadeiro reino de Deus. Se adensou por 10 séculos. Se diminuiu, todo aquele quantum energético, diminuiu, criaram todo um corpo astral novo, entrou num corpo de carne, osso e sangue, totalmente denso, para trazer uma palavra de amor, amor, fraternidade, e olha o que fizeram com ele. Ah, mas hoje nós não fazemos mais isso. Será? Isso está se fazendo com a língua. Com o que se fala. Com o que se pensa. Com o que se sente. Com o que se escreve. Em todos os sentidos. Lembra do que foi falado aqui? Teve um espírito aqui que disse que nesses tem um aparelhinho do lado de tecnologia extraterrestre que está registrando o quê? As vibrações da pessoa, do que o que ele sente, os pensamentos. E ele, o aparelhinho não precisa sair de perto da pessoa para ir lá na base para passar para alguém. Todo o arquivo, não. É transferido automaticamente. O aparelhinho vai ficar com a pessoa até o desencarne da pessoa. Ali, do lado. Então, é isso que está acontecendo. Com relação a magos negros e artistas e políticos. Você que é da direita ou da esquerda, chama, fala que um é isso, que o outro é aquilo. Xinga, briga, discute. Meus parabéns. Você está fazendo com que os planos das trevas dê certo. Continuem brigando um com o outro. O seu político com outro político. Uma pessoa com outra pessoa. Porque uma pensa de uma forma e da outra. Continue escrevendo na internet palavras agressivas, brigando com o outro, porque a política do Cristo não é nem na direita e nem da esquerda. Sabe qual é a política do Cristo? Fraternidade. Na política do Cristo não tem separação, não tem briga de irmão com o irmão, porque um é da direita e o outro é da esquerda. Na política do Cristo todos se amam, independente da forma de pensar. Na política do Cristo, um respeita a forma do outro de pensar. Não briga. Não escreve na internet palavras agressivas para com o outro. Não xinga o outro. Não fica sem falar com o outro porque o outro pensa diferente. Não sai no braço com o outro porque o outro pensa de forma diferente. Ah, tem mais? E o futebol? E o futebol? No Brasil, o futebol é o esporte mais querido. Pois eu digo que é o esporte mais usado pelas trevas. Aonde, se é um esporte tão legal, a briga de um time, de uma pessoa de um time para com outro time, de uma pessoa com um time para com outro time, briga, discussão, quando discute um com o outro, sente raiva, não é? Pensa mal do outro, fica com raiva do outro, a vibração cai, está escolhendo ir para outro planeta. A vibração não condiz com o mundo regenerado. No mundo regenerado tem esporte. Mas todos se amam. Não tem briga. É feito de forma saudável. Não tem briga. O esporte é feito de forma muito saudável. Durante o jogo, eles estão ali se amando, se abraçam. Antes do jogo e depois do jogo, eles continuam se amando. Não tem discussão. Eu ganhei, o teu ganhou. O seu está sempre fadado ao fracasso, a perder. O meu é melhor. E ofende o outro. E briga com o outro. Não existe isso. Se isso existe aqui ainda, vai embora também. Vai embora. Porque existem espíritos especialistas em trabalhar nessas mentes, nessas pessoas que brigam por causa de futebol. São todos obsediados. Todos. Ah, mas eu não roubo, eu não assassino, eu tenho residência fixa, eu trato todo mundo bem, eu sou casado, tenho filho, eu cumpro com as minhas obrigações. Mas quando eu entro no WhatsApp, eu insulto um monte de gente de outro time. Eu brigo, eu gravo áudio xingando. Eu gravo áudio. Na rua eu discuto, eu esculacho outra pessoa. Você acha que você está sintonizando com quem quando você faz isso? Com as trevas. Todos obsediados. Todos têm um obsessorzinho do lado. Ou será que não tem chips? Ou será que não tem aparelho parasita? Porque os magos estão jogando pesado. É necessário se separar. O que é separar? Do mal. Não é deixar de falar com as outras pessoas. Trate todos bem. Mas você não vai fazer muito do que os outros estão fazendo. Ninguém vai te forçar a nada. O mago negro não força ninguém a nada. Ele só realça o que já existe na pessoa. Se aquilo de ruim não existir na pessoa, o mago negro não tem como fazer nada. Nada. Ele só faz porque a humanidade dá brecha. Porque sintonizam com ele, com o mal. E aí o mago negro só dá cor e vida ao que já existe dentro de você. Dentro de você. Estes o chamam. É simples. Não sintonize com ele. Muda. Muda agora. Porque parece que o primeiro ceifador está mais forte. E eu digo, o vírus é totalmente espiritual. E quem não vibrar com a luz, vibra com as trevas. Quem vibra com as trevas, vibra com o vírus. Quem vibra com o vírus, fortalece o vírus. Será que ele vai ficar mais forte? Quem sintonizar com ele tem grandes chances de desencarnar por ele. O recado está dado. E cuidado, haverão ainda muitos desencarnes. E outra, Deus vai mostrar o que está no oculto, que a humanidade não pode ver. Ele já está mostrando. E aqueles que serão os instrumentos de Deus, para que Deus mostre o que está no oculto, vão apanhar, vão ser julgados, vão ser escorraçados, ofendidos. Mas esses que serão instrumentos de Deus, que serão ofendidos, julgados, escorraçados, eu digo, aguentem firme, porque não vai ser por muito tempo. Porque as coisas começarão a acontecer. E o que está no oculto já está sendo mostrado. E vai ser mostrado mais. E haverá muita vergonha. Vergonha. Lembrem-se. Aqueles que seguem estes políticos que eu falei e os artistas que eu falei, cuidado, haverá muita vergonha também. Isso também se aplica na religião, mas nós não vamos falar da religião hoje. Hoje nós vamos falar da política e dos artistas. Vamos não. Nós falamos. Tem muito mais. Mas existem algumas coisas que não podem ser faladas, porque senão daria problemas para vocês. Então nós estamos falando de uma forma no geral, sem citar nomes de ninguém, para que se entenda o que está acontecendo na Terra. Na Terra. Nesse momento, quem está desencarnando e vai embora para outro planeta não está ficando muito tempo no plano espiritual. Já está sendo levado para outros mundos. Não fica muito tempo. Está indo embora. Indo embora. Se despedindo. Sem perspectiva de retorno. Vai ter que se iluminar muito lá. Depois de muitos milênios. Para poder pensar em voltar para a Terra. Porque quando o tempo passar, a Terra já vai estar num patamar evolutivo muito mais alto. E esses que foram deportados, que foram, participaram de exílios planetários, exílios, degredo cósmico, para poder voltar para cá, no patamar que a Terra vai estar daqui a um tempo, vai ter que se iluminar muito lá. E eu digo que lá vai ser bem mais difícil de se iluminar. Bem mais difícil. Muito obrigado. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine dentro de vós, mas ilumine mesmo. Não é só da boca para fora, não. Que ilumine, que fique aí dentro. A morte é serena.